toma, toma, toma, cretino safado, novinha inteligente, cretino safado, é hoje que eu te pego na minha cama, minha pelada, é hoje que eu te pego na minha cama, minha pelada. Ela quica e não para.